ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Treze horas e três minutos, pássaro da LFM, o programa Expresso, né? Nessa edição de número 423, já falei aqui com o padre Reginaldo, falei agora há pouco aqui com o Benedito Domingos, secretário do Conselho Nacional de Bombeiros Civil para o Estado de Minas Gerais, e agora chegou a hora de bater um papo com Osmar Ciriaco, vereador aqui em Guaranésia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, viu, Osmar? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Osmar? Prazer é todo meu. E a turma tá ouvindo lá, querendo saber de você, né? Como é que tá esse, esses sete meses aí de mandato aqui no Legislativo de Guaranésia. Eu até começo aqui com um abraço do Léo Moraes, que também tá tendo essa experiência de ser vereador lá em Goxupé, e tá te mandando um abraço. Um abraço pro Léo Moraes também, um caboclo lutador, amigo da gente. E agora, meu amigo Osmar, depois de sete meses de vereança, tem valido a pena? Não conseguimos fazer tudo a desejar o povo, mas valeu a pena. Já fiz uma viagem a Belo Horizonte, através de recurso, para a melhoria na rodovia ali, e veio a pedir uma melhoria do trevo, da Prata, já está para sair. A verba para mais indústria na cidade. Então, fomos até Belo Horizonte, fui com o prefeito, encontremos lá. Fomos na DF, fomos no conversar com os deputados, porque hoje se você não for atrás de umas emendas com os deputados, explicar a eles o que passa na tua cidade, vai ser muito difícil ajudar a cidade. É bem mais difícil do que você imaginava, Osmar, ser vereador? Um pouco já vem assim da vontade da gente ser o vereador. Outro, hoje não é como ser um vereador. Uns anos atrás, você ia na Câmara, não tinha uns compromissos sérios igual é hoje. Hoje é sério. Você tem que... Não, a lei cobra demais do vereador. Você não pode fazer nada que esteja na lei. Já tem as leis, eu falo, o povo é uma cartilha, mas não é. Tá na lei. Eu não posso te dar uma coisa que... Você não tá na lei do vereador ajudar a fazer uma pessoa. Tem gente que fala, mas podia ajudar fulano. Não pode, na lei tá que não pode. Então nós não podemos fazer isso. Mas é muito bom. Você tá gostando então, nesses sete meses aí, que avaliação que você faz do seu mandato? Ah, eu dou de 10, eu dou uns 8. É. De 7. Tem feito um bom trabalho então, bom, né, na sua avaliação. Bom, eu... Uma coisa que eu fiz... Não é tudo que você fizer aqui na cidade, Antônio Cláudio, você não vai agradar o povo todo. Lá na renovação tinha um canteiro lá que o ônibus não manobrava lá e nem os caminhões que entravam na indústria. Na avenida, né? É. Vieram até mim pedir. Ah, você como vereador agora, você podia vir e tirar. Conversei no departamento de obra com o Júnior. O Júnior falou, se atrapalha o povo, Osmar, é só tirar. Mandei uma indicação, o prefeito aprovou, tira o canteiro. Na hora de tirar o canteiro, uns achou ruim. Mas quem frequentava o pedaço com um porte de caminhão grande, já veio me agradecer, eu, o ônibus, o Donizete Amas, que faço aquela linha todo dia, o ônibus dele é longo, da PAI, já ficou satisfeito, que o canteiro ficou no meio da rua, não ficou, no meio da avenida ele é mesmo, mas ficou no meio da rua. A rua dava. Tem mais espaço ali pro ônibus fazer a manobra. Agora, um espaço maior, foi uma atitude que eu pedi. Vinha pedir pro prefeito também que o povo do Bom Jesus vem reclamando daquelas árvores enormes no... em frente à farmácia do Paulo. Do Paulinho ali, Zampar. Então, fiz um pedido também, vai ser feita uma poda daquelas árvores pra educar, ficar mais baixo. O PSF ali? É. Isso. O PSF vem acabando. Por quê? Você não vence, é muita folha, semente que cai dentro das calhas. Entope as calhas. E moe a laje, cai água lá dentro, o funcionário tá trabalhando. Então, isso daí o que causa? Causa problema pro prefeito, causa problema pra cidade, porque com o tempo a laje moe, a ferragem vai enferrujando, com o tempo vai perdendo. Nós não pode casar por juízo, gente, né? E nem o vereador não pode casar a gasto. É. Mas por juízo também, né? Tem que evitar. Principalmente, né? É. Ó, o Osmar, eu, José de Souza, como um simples e pequeno empresário dessa maravilhosa cidade de Guaranés, estou muito feliz em ver você e a sua preocupação com a crise que as empresas estão passando e ver a sua luta para conseguir mais empresas para Guaranés. Boa sorte, continue sendo a pessoa humilde que você é. Abraços, José de Souza, tá te parabenizando aqui, Osmar. É, eu comentei com ele da luta, né, tá aí para do Locke, que é a Fagoma, tá. Foi lá desempenhado a compra, o prefeito chamou nós numa reunião na Fagoma, nós teve os vereadores lá e conversando com os diretores lá, eles, para eles tanto faz, eles estão em Guaranés, Rio de Janeiro, São Paulo, para eles não tem diferença. O terreno do lado que interessa a eles, a prefeitura tem que dar. Ele falou que não fazia questão de comprar o terreno. Mas você tem que ver se a cidade interessa na firma também. Por isso que pede a doação do terreno. Aí conversamos com eles lá, vai ser doado lá um pedaço de terra para eles. A metragem certinho, não sei dizer para você qual é a metragem, que tá para assinar terça-feira agora. Semana que vem já? É, semana que vem já vamos assinar o pagamento dessas terras. Já vai fazer o pagamento. Já está com o dinheiro em mão, o prefeito já está com o dinheiro em mão para pagar essas terras e vai dar essas terras para eles. Eu creio que vai ser quase um melqueiro de terra, de metragem lá, pra só para. Dunlop, vir para Guaranés. Isso, e vai gerar muito emprego. E é uma firma que não tem crise. Ela não tem crise. Você vê que todo mundo crama da crise, eles não tem crise. Quanto mais ruim a situação está, eles parece que é melhor, porque eles não é brasileiro. Quer dizer, que você tem noção como é bom para nós. Uma firma que está vindo de outro país para o Brasil, já muito importante. Agora vindo para Guaranés. Guaranés é melhor ainda. É muito bom, gente, né? Não pode perder. Isso começou com pouco funcionário, hoje eles têm 160 funcionários, tem um restaurante lá dentro. A firma é a montada de primeiro mundo. Você conheceu ela lá, né? Fui lá. Uma curiosidade, eu sou curioso mesmo, fiz várias perguntas para eles. Eles têm que usar, eles fabricam mangueira para tanque de guerra. Você analisar, não tem um tanque de guerra aí. Mas fabrica ali para mandar para outros países. Tudo exportado, tudo manda para fora. Manda para fora. E como diz, a mão de obra é muito honesta na nossa cidade. O homem falou, muito honesta a mão de obra. Então, muito melhor nós empregar aqui também. Não vamos falar que só favorece essa cidade, não. A nós também. Que. Empregar a firma aqui. Então essa firma pode ser uma enorme empresa daqui a poucos dias. No terreno deles, vamos iniciar mais dois galpões lá e não vai suportar o povo ainda. Tomara, né? Isso, olha o senhor, tanto que é bom. Aí eu comentando com o seu Zé falou, nossa, mano, numa crise dessa difícil, passando o país e saber que vai vir uma firma dessa, o que que nós temos que fazer? Correr atrás. Nós temos que ajudar, foi os vereadores todos lá. Que falar que é eu que faço, não. Vereador é 11. É 11, é o presidente. É o... Mas tem uns vereadores que gostam de aparecer mais que os outros, né, Osmar? Não vai adiantar. Nós temos vereador, é 11 vereador. Não adianta. É. Nunca vai falar assim, é um vereador que tomou atitude. Tá, por exemplo, se asfaltar a rua da minha casa lá, eu pedi pra você, quem asfaltou foi você ou foi os 11 vereadores? É os 11 vereadores. É os 11? Se não, não vão asfaltar. Porque daí de seis não assinar pra você. É. Aí não é nada feito. Nós temos aqui, ó, uma academia que vai chegar no Jardim Renovação 3. Isso tudo através de pedido seu? Não, esse aqui, quem pediu foi o Narciso Ferreira e o Juninho. Certo, eles estiveram lá essa semana, né? Teve essa semana, mas já foram pra confirmar. Aí chegou até a Câmara, como nós vamos falar que não pra eles? Vamos apoiar eles conseguiu, quem conseguiu, mas eles foram atrás. Então não vamos falar, eu que fui atrás. Mas quando chega na cidade, ó, como diz o Juninho, ó, vereador, vamos vir uma academia aí, você não vai deixar de assinar pra nós, então vamos assinar, tá lá o nome de Osmar também. Tá, cê assinou pra vir a academia, mas vocês não decidem pra que lugar vai a academia, quem decide isso é o prefeito. É, já é, né? A parte do prefeito. Pode até fazer propaganda, eu consegui uma uma academia para o Jardim Renovação. Mas se o prefeito falar não, não. Não. Ele então o prefeito definiu para eles uma para o Jardim Renovação 3 então, e um prefeito já decidiu, então. É, já foi decidido. Mas é. Eles lutaram para essa academia. E eu fui com o Felipe, a primeira vez que eu fui viajar, ele conseguiu uma verba para a área da cultura. Então quer dizer que fomos lá com o Joãozinho. O Felipe não deixou de falar que eu também tava. Então nós estamos juntos. Então tem uma união bacana. Tem, né? Tá muito bom. Não tá tendo uma desavença. O povo fica perguntando, quem que é o vereador que não tá combinando com o outro lá? Porque geralmente começa, já ninguém combina mais com ninguém. É, mas não tá desse jeito não, né? Eu tenho acompanhado lá, pelo menos o pessoal tá se dando bem, por enquanto, né, Osmar? Não, e não apesar tem... que o ano que vem tem eleição, aí muda um pouquinho a figura, né? Mas e aí a gente, tá, não adianta, gente, quem decide o vereador é o povo mesmo, não adianta você fazer crítica com outro vereador achando que você vai sair por cima, que depois que o povo decidir, ou você tá lá ou não tá, é o povo. Essa semana mesmo a Câmara lá, não a Câmara daqui, mas a Câmara lá em Brasília aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou a questão do voto do famoso distritão, que só vai entrar agora os mais votados. Se tivesse dessa forma, você não entraria. Não. Aí você estaria fora, porque você entrou na questão do coeficiente eleitoral. Você acha que isso é uma boa ou uma má ideia? Ah, eu acho uma boa. Mesmo correndo risco, né? Bom, mesmo você correndo risco. Se já estivesse valendo, você estaria fora. Porque quem põe o vereador lá é o povo. Olha quantos votos o Besouro não teve a mais que eu. Não. Ele não tá lá. Besouro, Wilson e Wilson. Leandro Cebolinha, eram os três que estariam lá, e aí sairia o Osmar, o Geraldinho e o Juninho, Capoeira. Isso, né? Então esses, e aí quem põe é o povo? Então quem que opinou a votar nele não foi o povo? O que esteve a maioria de voto do povo. E eu concordo disso daí, não faz mais que eu não participo mais, ou que seja eu fazer por dono de crescer meus votos, né? É, na minha administração, eu tenho que... Fazer um trabalho bem feito para aumentar o número de votos. Fazer um trabalho bem feito, bem honesto, o povo, gente, o político, o povo falou que é político, o povo já tá desconfiado. Pior que é mesmo, o pessoal já olha meio torto, né? Não, isso aí é político, cuidado. Fica até com vergonha de falar, hein, Osmar? Ó, parabéns, Osmar, pela boa gestão. Os amigos aqui do bar do Gonçalves, o Juninho, o Jaci, o Matheus e o Sarrola. Gostamos muito de você, parabéns. É, abraço ao amigo Osmar Siriac, obrigado pelo apoio aí à ACEMAG, Associação dos Cavaleiros e Muladeiros, amigos de Guaranésia. O pessoal tá te mandando aqui um abraço também, acho que é o Juninho. O Juninho da Vigilância, que tá te mandando um abraço. Muito boa pessoa também, tá ele. Eles estão desempenhando um trabalho aí dos muladeiros. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o pessoal que inclusive está organizando aí o festival de rodeio aqui em Guaranésia. Isso, eles também estão ajudando. Tem que aproveitar o gancho aqui do Juninho para falar de terrenos baldios aqui em Guaranésia. Semana passada, mesmo o Juninho até participou do meu programa durante a semana, o enorme número de escorpiões que as pessoas têm achado aí nas ruas e nas casas. Tem conserto para isso, Osmar? O que a gente vai fazer com isso? Porque o Juninho falou para mim que não tem como a vigilância fazer muita coisa. O máximo que eles podem fazer é ir dar uma orientação ali pro morador, mas não dá para fazer a catação na casa das pessoas. O que você diria para mim? Dá para fazer alguma coisa ou não dá? Dá. O quê? Isso daí, gente, sobre isso daí, quem tem que cuidar mesmo, o escorpião para começar não tem veneno. Ele é um bicho. Já da moderna ter passado. Ele tem noção que o único lugar que. O único lugar que ele possa pegar veneno nele é na barriga. Ele já não rela a barriga no chão. Ele só arranca a barriga árdua do chão. Então não adianta você jogar veneno que não vai pegar o veneno nele. Quando ele tem fiote, ele carrega tudo nas costas. Essa é a vida do escorpião. Ele alimenta de barata. Só o alimento de barata, mais nada. O negócio é limpeza mesmo. Não tem outro jeito, nós nem vem batendo esse terreno baldio. Não adianta falar que é pobre, que tem terreno, que não tem condições de fazer uma calçada e um muro, que não é, que o terreno nosso hoje é um absurdo o terreno aqui. Tem alguém que comprou terreno por 30, hoje vale 70, hoje vale 60, vale 40. E será que não tem mil para fazer esse muretinho, um passeio? Então, mas e a fiscalização então, Osmar? O que que tá faltando para que cobrar desse pessoal para que faça isso? O Tiaguinho mandou um projeto pro prefeito, vereador. Sim, Thiago da Prata, né? Thiago da Prata. Vamos falar de todos os vereadores aqui hoje também. O Thiago, vou lembrando dele, ele fez esse projeto. Mas e aí, aprovaram lá? Aprovou, até agora eu falei pra ele, ele falou que tá valendo. era para anunciar no rádio, soltou os conflitos sobre quando ia começar a data e vai ter multa nos terrenos sujos. Mas a gente não tem quem fiscaliza, Osmar, como é que faz? Mas vai ter que ter um fiscal para isso. A gente tem os fiscalizadores que deveriam ser os vereadores, pelo, não para isso, mas como a gente não tem o fiscal da prefeitura, o próprio vereador precisa que poderia que acontece? Fiscalizar. Mas se alguém chegar para você reclamar, Osmar, aqui o meu vizinho aqui não tá cuidando do terreno, tá um mato danado, é escorpião, é rato, é foco de dengue, o que que você vai fazer com essa denúncia? Aí eu levo para frente. Aí eu vou fazer o atendido da pessoa que tá causando o problema do gol. Ali na avenida, tem aquele terreno da chácara, perto da loja Pedete, foi limpado. Antônio Cláudio, dava um caminhão de sacolinha de lixo no meio daquele mato. Eu peguei o terreno para limpar. Peguei no meu serviço particular, cobrei, não foi de graça não, cobrei, fui lá, fiz o orçamento pros meninos e vou dar um pó pegar. Deu um caminhão de lixo, gente, essa vazia de manteiga, que causa uma dengue. Lixo que o povo mesmo. Do povo. O nós hoje deu trabalho pros vereadores. Falar que o vereador tá vendo um trabalho, tanto nós lutou. Eu fui duas vezes em Varginha e no Codema, com o Felipe, o Juninho, o seu Narciso, através desse lixo, pra melhoria da cidade. O povo não respeita a cidade. Você vai pra Bascana aí, essa colinha de lixo pra todo lado, pra você ter uma noção, ó, o tanto tem gente que preocupa. A Lurdinha do Vavate mora lá na Faxina. Ela tá preocupada, o que que ela vai fazer com o lixo dela da roça? O lixo doméstico. Sim. Eu fui até o prefeito pra falar pra ele. Eu fui sábado na casa do Vavate lá, mandou um abraço pro Vavate, pelo almoço também. Tava bom. Aí, fui lá e falou assim, mãe, você é vereador. E o que que nós vai fazer com esse lixo? Falei, e o lixo lá de Guaranés vai colocar cadeado na porteira agora. Porque o povo continua levando lixo lá. E não pode. Porque o nós tá pagando. O nós que eu falo são nós. E é nós que brigou pra isso. O prefeito tá pagando pra tirar o lixo da nossa cidade. É. Você quer ver o dinheiro do povo ser jogado fora? Não é pagando, vereador. É você jogando uma sacola de lixo na propriedade dos outros aí. Você vê que você acabou de pagar o caminhão de lixo pra levar o lixo embora e jogou o lixo aqui, ué. Esse lixo não some. Vai passar, nós vamos pagar o lixo da nossa cidade para ir embora, o resíduo todo, e vai ficar na nossa cidade se o povo não fizer isso. Aí eu fui até o prefeito, falei, Laércio, o que nós vamos fazer com esse lixo da zona rural? Evosmar, já foi pedido 15 caçamba. Segunda-feira vai ser instalado as caçambas. Então eu já vou dando uma dica aí pra Lourdinha, que as caçambas vai estar na zona rural também, na central de cidade. E não, o Du Dedão ficou preocupado onde ele ia colocar o lixo dele, de primeiro ele jogava lixo no fundo das casas. O ouro não pode fazer isso no meio ambiente. Não pode de jeito nenhum. Aí o Du tá preocupado, veio falar pra mim, eu falei, Du, vai ter que arrumar uma solução pra esse lixo. A área rural ficou desprotegida, né? Porque ficou. Sempre teve desprotegida, mas com a terceirização do lixo, a empresa coleta o lixo de Guaranés e coleta de Santa Cruz da Prata, e a área rural continua abandonada. E o que, que o povo fazia da zona rural? Você vem descobrir depois que corta o recurso deles, juntava o saco numa caminhonete ou numa carreta de trator, ia lá no lixão e jogava. Eles não estavam errados, a prefeitura não tinha nem gasto. Não estavam recolhendo lá, eles davam o jeito deles. É. Agora, com essa terceirização do lixo, como é que eles vão trazer esse lixo e guardar aqui? Aí veio essas caçambas. Então nós vamos ter 15 caçambas. Nós vamos ter caçamba aqui na Graminha, vindo do Benício. E essas caçambas não é servindo para um, não, gente. É servindo para todos. Para toda a comunidade daquela área ali, né? E eu vou já adiantando para vocês que a caçamba é para pôr lixo doméstico. Não é para pôr entulho, saco de cimento, empedrado, teia, essas coisas, não. Porque esse lixo vai ser mandado embora. Então não pode pôr essas coisas na caçamba. É. Chegar e jogar telha, as aí, coisas, né? Não pode. Ficou alerta. E o que você tá achando da coleta do lixo dessa empresa terceirizada? Tá fazendo bem feito ou ainda tem que melhorar alguma coisa, Osmar? Antônio Cláudio, o guaranesiano, eu sempre bato na tecla, o nós é de razão. Se o lixeiro passa meia hora atrasado, nós falamos que o lixeiro não passou. o povo tem que ter um pouco de entusiasmo com as firmas também. Não tão, eles não são de caminhão velho. No contrato tá lá. Se o caminhão quebrar, não tem desculpa. Já é para outro caminhão vir substituir aquele quebrado. Não pode deixar de fazer a coleta. Hoje eles estavam fazendo a coleta ali na rua 7 de setembro. Eu tava olhando até o Tchão, muito amigo meu, já trabalhou pra Guaranés, tá trabalhando na firma. Sim. O povo pensa que vai dar desemprego, aí ó, tá empregado, seu Tchão. Ainda cumprimentou eu lá na 7 de setembro. Eu vi, na hora que ele foi catar o lixo, caiu uma sacolinha, ele voltou e catou. Então quer dizer que ele tá preocupado, ele tá fazendo um serviço bom. A orientação é essa, né? Se ele larga a sacolinha pra trás, eu tinha visto, ó, lá, caiu, já largou. Não, ele voltou e catou. Aí você vê, então, quer dizer, que falar que eles largam lixo pra trás, não larga. Acontece assim, ah, o lixeiro não passou, mas eu acordei meio dia, o lixeiro passou às 9, aí ele não passou mesmo, aí. Já eu foi. Não vi. Ó, o Juninho aqui, parabéns, Osmar, quem deve cuidar de sua casa é o proprietário mesmo, tá dizendo aqui o Juninho. Grande vereador Osmar, sempre trabalhando em prol da população de Guaranés, um grande abraço, Valtinho Pedreiro, teu presidente, ó. Mandando um abraço bem pra você, viu? Oi, Antônio Cláudio, pergunta pro Osmar o que ele e os demais vereadores pensam em relação à maternidade daqui de Guaranés, o que eles vão fazer e se vão fazer alguma coisa para tentar reverter isso. Como é que está a situação da maternidade? Bom, nós tinha mais 2 meses pediu de prazo da maternidade de Guaranés. Nós nem vem passando por uma dificuldade. Hoje, para a mulher ter um filho, nós precisamos de 4 médicos. Está ficando um absurdo para Santa Casa. Nós até queremos juntar com mais demais cidades, porque continua aqui. Porque nós estávamos até fechando com outra cidade, mas sempre a cidade tem outras maiores perto de mais tecnologia de medicina avançada que nós. Vocês preferem outras cidades do que aqui. Isso, que juntadas vêm com a gente. Mas nós estamos nessa luta aí. De fato, o Silvio veio a ficar doente esses dias. Que Deus que ajude que ele volta logo. É uma pessoa que vem desempenhando isso pra nós lá e vê o fato desse homem ficar doente. Mas não vamos falar que é culpa dele ter ficado doente, que nós não vamos conseguir. A briga tem que continuar. Tá, né? Continuando a briga, mas ele é a força de frente, que de toda a medicina, ele entende. E traz as coisas pra nós. Ele vem, ponga, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele vem segurando. Porque na cidade vizinha, nós ainda tá tendo maternidade na cidade, mas nas vizinhas já não tem. Tem cidade de Belo Horizonte que é muito maior que a nossa, não nasce criança mais. Vai isso, o povo fica de boca aberta. Centro regional, né? Então, isso o povo tá de boca aberta, mas pode acontecer mais. O pessoal de Temperatiba nasce mococa. Já não nasce mais criança de Temperatiba. O que que acontece? Isso não é perder, gente, é difícil. O pai, eu vou hoje com a minha esposa pra mococa. Não nasceu. O médico volta embora, como se estivesse na casa tua. Você vem embora pra casa, a mulher passa mal de noite, lá vai eu pra mococa de novo. Isso daí, nós temos que fazer de tudo que juntar é. Nós vamos todo mundo, toda a juntar população, todo mundo, juntar o povo, briga, juntar os vereadores, prefeito, pedir umas emendas pros deputados pra ver se nós conseguimos largar aqui. Você falou agora há pouco aí da questão do lixo nas estradas rurais, né? Oswaldo de Brito tá perguntando o que vai ser feito com o lixo na estrada que vai pra Santa Rosa, vai ser colocado lá também? Uma caçamba lá também. Também já tá definido. De segunda-feira em diante já tá. Eu já briguei muito com essa caçamba lá pra ele, que ele vai ser um a menos pra cobrar de mim. Valeu, muito obrigado aí, Oswaldo. Já fiz um intervalinho comercial, Osmar, a gente continua o bate-papo, ó, manda um abraço aí pro Osmar, parabéns pelo esforço que ele tá fazendo para tentar melhorar algumas coisas na cidade. É a Ivone, a sua cunhada Ivone. Manda um alô pro Osmar e pergunta para ele sobre a doação de terrenos para prestação de serviços. Quem mandou aqui? O Percão. Daqui a pouquinho o Osmar responde essa pergunta para você, tá bom, Percão? Grande abraço. Intervalo comercial e voltamos em instantes. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a comissão organizadora do Guaranésia Rodeio Festival e também do Baile da Rainha, que acontece no próximo dia 26 de agosto aqui em Guaranésia. O meu bate-papo de agora é com o Osmar Siriá, que eu começo esse bloco, Osmar, justamente fazendo aqui a pergunta do nosso amigo Percão. Manda um alô pro Osmar e pergunta para ele sobre a doação de terrenos para prestação de serviços. Como é que tá isso lá na Câmara, o meu amigo Osmar? Já tá resolvido? Vai sair mesmo? Não vai? Aqui, eu vou mandar um Percão, nós temos aqui 70 terrenos que vai ser doado para os pequenos empreendedores. São 70 terrenos. Quem já fez a inscrição? E aqueles que vai ter a oportunidade, o que mais gera emprego nesse terreno, que eu tô sabendo, vai ser isso. Seja, se você gera 3 empregos, quem gera 4, tem mais vantagem. Tá. E isso é uma coisa muito bom que o prefeito tá fazendo. Que além de gerar os empregos, esse pessoal que faz coador dentro de garagem aí, gente, tem gente que trabalha aí dentro da garagem, 5 mulheres, com má costura. E esses vão ser privilegiados na hora da situação de terreno. Nossa, se dependesse de mim, já tinha olha, eu dava prainado pra isso. Qual faço com as firmas de fora, dava prainado. Se tivesse a lei, pudesse fazer na lei, porque nós não podemos fazer isso. Mas se pudesse, da minha opinião, eu prainava o terreno do gosto da pessoa e falava, tá aí, ó, prainadinho. Porque a pessoa fica muito satisfeita de ganhar o terreno. Não precisa prainar, mas fica satisfeito. Mas o tanto que não ajuda você prainar um terreno para uma pessoa, já adiantaria para ele, já chegava amanhã com a obra começada. Então não pode? Não pode. Então nós temos 70 lotes de terreno de doação. Isso vai gerar mais conforto para os trabalhadores das empresas, vai gerar mais emprego na cidade, que eles têm que construir. E já vou logo avisando, aquele que não construir, eu não tenho a pina de dó de doar, passar para outro. De que tem terreno. Tomar de volta pro município. Tomar de volta, chegou lá o papel, ó. Osmar, fulano aqui, colega teu, e ele não fez nada. Dá o terreno para outro aí. Não tem negócio de colega. Ele não fez, ele não cumpriu a lei. Se nós tem que cumprir a lei, tem que cumprir a lei também. Ele falou que ia fazer. Deveria ser assim, né, Osmar? Porque tem terreno aí que foi, tem 20 anos de terreno na nossa cidade, não fez uma meia água. É. E hoje vale muito que tá no meio de terreno industrial. Isso eu não posso tomar mais. É, infelizmente você então hoje tem que correr na lei, né? Durante o prazo. Deu um ano tem que estar gerando emprego já. Ó, Valdir, pode completar, por favor? E com um ano, a pessoa dá muito bem pra ele começar já a fazer esse trabalho dele. Já dá pra ele se planejar, né? Porque se for uma empresa séria que quer crescer, ela vai se planejar pra começar a construir. Já tá com os planos, né? Já. É. Né? Ó, a Valdirene Batsiotto, sua irmã, tá te parabenizando pelo trabalho e diz que essa semana ela encontrou escorpião na casa dela. Casa dela você conhece. É limpinha, meu amigo. E aí? Não, nós veio falar das casas aqui, que é a limpeza. Mas não esqueça que o escorpião tem mais de 4 pernas. É 4 pernas e ele anda, gente. Então o que acontece? Os vizinhos têm que ficar de olho no vizinho também. Chama a vigilância se estiver jogando um lixo. Tudo quanto é coisa o povo põe no Face. Só coisa bonita que põe no Face. Sobe no muro, bate uma foto do quintal do vizinho, põe no Face aí. Põe no Face, vamos ver o que vai dar. O escorpião aparece mesmo, olha o vizinho meu que jeito tá. Fica com medo não, ué. Não precisa ficar com medo do vizinho. Vai ter que fazer uma atuação nele, vai ter que pedir fazer uma limpeza. Como diz o Antônio Pascoalino, se for preciso, vai com a polícia lá e limpa aí. Ué, então se for assim, não tem jeito, aí. Não pode deixar sujo. Tem que ter consciência, todo mundo, não, né? Não tem consciência e causa problema pros outros. A gente vive numa comunidade, como a gente conversou aqui com o padre Reginaldo no começo do programa, numa grande família, né? Todos são irmãos e um tem que ajudar o outro. Pergunta pro Osmar Siriaco por que ele sumiu depois das eleições. Fez muita promessa e desapareceu aqui do bairro Jardim Renovação. É a Jandira Célia. Por que você sumiu lá do bairro Jardim Renovação? Você sumiu mesmo, Osmar? Oi, eu acho que não. Minha mãe é vizinha dela. Eu vou todo domingo na casa da minha mãe. Então você tá sempre por lá. Duas vezes na semana na casa da minha mãe, de vizinho com a casa dela. Talvez ela não tenha visto eu. E foi muito bom a Jandira Célia falar que os vereadores somem. E não é o vereador que some, não. Ele tem as ocupações dele. E terça-feira na Câmara, das 7h30 em diante, tem os 11 vereadores lá. Tem vez que não tem um cidadão granesiano nem pra fazer uma crítica com nós, gente. Você olha lá naquelas cadeiras, tá vazio. e depois sai pra rua e ainda fala, vereador não trabalha. Ele tá lá naquela luta pra assinar um projeto, consultando com outro vereador, vai ser bom. Isso vai ser bom pra nós? Vai. Vai gerar um emprego. Mais pra frente, não vai dar problema. Porque nós brigou por esse lixo não vir pra nossa cidade. Ninguém viu, ué. A hora que não vem, o povo vai, é fácil. O lixo não só não vai vir. Por enquanto, não vai vir. Foi uma luta pra arrumar um lugar pra levar o nosso, o povo acha, fizeram nada. Mas não, Jandir, assim, nós tá lá, nós tá trabalhando, se precisar de nós, dia de terça, nós tá lá na Câmara e pra mais demais moradores de Guaranese. Faço questão de fazer uma visita, marcar um atributo, os vereadores tá lá pra escutar o povo. Até que enfim fomos lembrados aqui no Parque do Trevo, estamos esquecidos, o Cláudio Donizete que mandou essa daqui, ó. Vai colocar 15 caçambas na zona rural para lixo doméstico. Ontem a Secretaria do Meio Ambiente verificou os pontos e nessa semana será colocada as caçambas. Carlos Porto está reafirmando o que você... Isso, o Carlinho está trabalhando também, ele. Não posso esquecer do Júnior também, que sempre está participando. Você falou do Marcão Basílio. Já falou do Júnior, eu lembrei de outra questão muito polêmica aqui em Guaranésia, que é a questão do trânsito. Como é que você está vendo as mudanças, as alterações no trânsito aqui de Guaranésia, Osmar? Você que é um motorista de longa data também. Como motorista e como vereador. Você vê aqui. O Júnior veio aqui e falou das rotatórias que ele fez na cidade, as minas rotatórias. Sim. O povo já falou. E um caminhão? Ó, eu tenho caminhão, ué. Se ele tivesse feito uma base de concreto ali, ele interditar o trânsito do caminhão. Ele não fez. Ele colocou as tartaruguinhas lá, só que o povo não quer respeitar. As coisas ficou muito bom, na minha opinião ficou bom. O que, que o trânsito precisa, gente? O trânsito não precisa de correria, o trânsito precisa de atenção. Pode sair qualquer um da sua moradia agora e ir lá no trevo, pra ver o tamanho da freada que deu no trevo e o cara arrancou a tampa da caixa com a freada, com a de lombada lá. Se tivesse uma pessoa lá, que seja um carro passando, ou um carro desse um problema na pista, ele ia ter a capacidade de frear essa carreta distância de 30 metros para arrancar uma tampa de bueiro para evitar salvar uma vida? Não, ele ia passar por cima aí. Pra você ver que. Então, lá tem as placas. Na rodovia tem as placas. Eu tenho meu caminhão, já passei várias vezes. Subindo é ruim. Mas já veio o Zé Onça, morador do outro lado. Osmar, que bom colocar essa lombada aqui. O povo vinha aqui desnorteado, passava a 100, a 100 e tanto. Só na correria. E você não sabia que hora tinha certeza de atravessar a pista. Hoje não, tá uma paz esse lugar aqui, ó. Aí vem uns moradores de Guaranésia e falam, nossa, pior coisa que fez foi que lá. Não dá pra agradar todo mundo, né, Osmar? Ele tem que respeitar, não é pior. Tu sempre procurar hoje nessas internet, que eu sou pouco de mexer. Na Bahia tinha uma avenida que atravessa dentro da cidade lá, fizeram 40 lombadas. O tanto que o povo não respeita aí. Você tem que passar de jeito nessa avenida. Então você pensa bem, nós tá com uma passar só. Passar empurrando o carro. 40 não, a roda subindo uma, descendo a outra. Subindo uma, descendo a outra. Já que o Bahia gosta, né? Vai dançando. Outra questão que eu queria abordar com você aqui, Osmar, é a questão do que a gente fez uma enquete recentemente lá no Facebook do Grupo Expresso. E sobre o atendimento no pronto-socorro. Meu amigo, que o pessoal reclamou do atendimento no pronto-socorro aqui de Guaranésia, foi uma coisa absurda. Você tem acompanhado isso? O pessoal tem levado esse tipo de reclamação para você? Como tem. É que tá? E a gente, eu quero até que você fale aí, de uma forma geral, como é que tá a saúde aqui no nosso município. Ó, a saúde, nós não passa só na nossa cidade, não. A dificuldade, se você procurar na cidade vizinha, não quer comparar as coisas ruins dos outros com a nossa, não. Mas se você procurar na cidade vizinha, esse passa mais dificuldade que nós. Esse iniciando o mandato do Laércio, ontem inteirou mais de 100 cirurgias feitas. Não é possível que esse povo ficou tudo precisando da cirurgia de dezembro pra cá, ou que seja de janeiro pra cá. Pessoal que tá na fila há muito tempo já. Já nem vem a tempo. Gente, sem cirurgia, o povo não tem noção tanto de dinheiro que foi nisso. Que ninguém faz de graça, o médico não faz uma cirurgia de graça. Então, levei um gasto grande. O que que o prefeito levei? Como a área dele foi saúde, o povo que tá passando apertado com a saúde agora, já o povo tá achando que tá deixando de atender. O nosso está com 4 pediatras em Guaranese. Aí o meu menino leva uma recaída, meio moadinho na quarta. Aí não vai na quinta, não vai na sexta. Aí sábado não tem um pediatra aqui das vezes. Aí eu vou lá no pronto-socorro. Aí eu quero um pediatra. Eu devia ter tomado uma providência antes, no meio da semana. Então, não é compreendido. Porque criança ficou doente, lógico, então tinha atendimento. Sim. Mas a dificuldade é para todo mundo. Fica esses 4 pediatras durante a semana e eu deixo para levar meu filho no sábado, domingo, no médico. E o povo não pode deixar também, igual as mães, fazer os acompanhamentos. Aí tem casos, né, Osmar, que a pessoa não escolhe o dia para ficar doente. Não, também, né? Justamente. Não é bem assim, né? É o que eu tô falando, mas se você vê que já tá passando por uma dificuldade, procurar o pediatra antes. Porque o médico nosso aqui, nós está tendo os médicos no pronto-socorro. Não vamos falar que tá 100%, não. Precisa melhorar. Precisa, pode melhorar. E pode melhorar, mas aí eu pergunto pro povo, que jeito que nós vamos melhorar? Você vai atrás de uma verba, não tem. Você precisa de um dinheiro. Ultimamente o Midim deu 50 mil pro hospital. 50 mil, gente. Tem de agradecer muito de ter dado, mas... E não dá pra quase nada, né? Não dá pra nada, né? Pro hospital então, não dá pra nada. Como é que tá essa parceria sua com o Midim? O Midim que vai estar aqui no programa Alô, Bom Dia, segunda-feira às 9 horas da manhã, prestando conta aqui pros eleitores de Guaranese, Guaxupé, Arceburgo. Como é que tá essa parceria? Ó, o Midim, gente, uma pessoa simples, prestador. Tudo quanto é coisa, se não fosse esse homem aí, eu nem seria o que seria daquele hospital do câncer, de passo. O que que ele faz é coisa de acreditar que um homem nenhum faz. Ele prometeu lá de ajudar. Tava conversando lá outro dia com o Antônio, o Pascoalino. Ele carçou a cara, foi lá pedir aquele leilão do gado, pô, da televisão, pra fazer uma arrecadação. Eles bateu de frente, ajudou ele aí. É bom pra pedir? Bom pra ajudar, mas é bom pra pedir. Quem não pede, não ajuda os outros. O Imidinho é excelente, ele é preocupado. Ele trouxe aqui o Procafé pra Guaranese, mais genério pra Guaranese. Então, o que que vem? O povo cuidar, usar isso daí. Utilizar mesmo. Porque é de graça. Quanto mais você usa, mais você vai ter. Então... O pessoal não tá usando, não? Tá. Então tá. Já veio a remessa, já tá vindo o... A Imater tá apoiando. Parceria com a Imater. Então a Imater sempre tá trabalhando, pessoal. O Marco Basílio também tá nessa área aí, trabalhando nisso daí. E o Marco é muito prestativo com as coisas dele. O Marcão é gente boa demais. Boa tarde, Antônio Cláudio. Aqui é o Marquinho. Gostaria de saber do Osmar sobre os empresários que ganham terreno, constroem os barracões e não contratam ninguém. E aí, como é que vai ficar nessa situação? Da agora pra frente não vai ter isso mais. Até hoje. Não tem como mexer nesses barracão, não. Isso daí, igual eu acabei de falar aqui agora há pouco, são 70 lotes para essas pessoas que estão dentro de garagem trabalhando, dentro de casa trabalhando. Mas então vai ter essa vistoria, Osmar. A partir de agora, a pessoa que ganhar um terreno, ela vai ter, vamos lá, imaginar um ano para construir. Ou mais. 2 anos para construir. Construiu. Depois também vai ser fiscalizado se ela está gerando ou não empregos. Isso vai ficar meio difícil, né? Não, mas as meninas que trabalham nessa área aí, o dia que eu fui na Fagoma, eu vi elas olhando um terreno e eu vi comentário dela. Nós temos que verificar que já tá dando o prazo da construção do rapaz aqui. Então, não vou falar o nome, porque isso é certo. Eu não sei se tá dentro da lei ou não. Eu falo das vezes que ele tá fora do prazo, não tá. Mas eu vi elas já preocupadas com isso lá. Então, quer dizer que elas não estão deixando de prestar o serviço delas. Fiscalizar. É. Maurício está te mandando um abraço aqui. Grande abraço para Osmar Siriaco. O Silvinho Davi está pedindo para você, Osmar, e para todos os vereadores olhar para o campinho no fundo do Renovação. Fazer uma academia, fazer uma pracinha. Ele disse que os vereadores sumiram de lá. Até para roçar lá, eles têm que pedir na prefeitura. É num parte da prefeitura. Tem que ser feito o pedido deles. Silvinho, né? Acabei de falar pro Antônio Cláudio aqui, ó, Jardim Renovação 3. Aí é onde você tá falando, já vai chegar uma academia semana que vem aí, tá chegando uma academia, iniciando a semana, já tá pra instalar uma academia aí pra vocês. Não é que sumiu, não, é que eu falo pra vocês, gente. Eu tenho ido aí, eu tenho passado. É igual eu falo. Como que eu não vou na renovação se a minha mãe mora na renovação? Como que eu não vou na Coab se o meu irmão mora na Coab e sempre tá na casa dele? Tá o meu prestação de serviço é uma poda de árvore na cidade que eu faço pro povo. Você tá vendo? Eu tô podando a árvore, uma pessoa vai lá e me chamou, assim, mas tá sabendo disso, disso? Tô. Tem como você ir atrás pra mim? Tem. Você quer ir comigo? Os interessados vêm e falam, ah, eu vou. Vamos conversar com o prefeito? Leva a pessoa lá, o prefeito, não, tem como resolver sim. E larga caminhado, larga a pessoa até o prefeito. O prefeito tá de porta aberta para receber o povo. Eu não levo, não vou falar que eu levei muita gente, não, mas os que me procurou, tem coisa que não tem como levar o prefeito. Chegar a incomodar o prefeito com coisa que não necessita, que a gente mesmo pode ver se resolve. Mas quando não cabe a gente, vamos até o prefeito aí. Vamos até a secretaria. Ó, o nosso amigo Marquinhos aqui, ele mandou aqui, você vai me desculpar, mas a conversa sempre é a mesma. Os vereadores falam isso agora, né? Não só os vereadores, né? Mas os políticos, né? De forma geral, mas no futuro vai ser a mesma coisa, isso nunca vai mudar, daqui a alguns anos vou escutar a mesma balela que vocês vereadores falaram agora, que é essa questão que a gente abordei aqui agora com vocês, Marquinhos, que é a questão da doação aí dos terrenos. O pessoal vai lá, constrói barracão, deixa o barracão fechado lá e não gera emprego nenhum. E é meio difícil de fiscalizar isso. É algo que você tem que trabalhar e colocar realmente no papel, escrito se ali. Se tiver na e lei. Se a pessoa não cumprir, tomar, mesmo que seja o barracão da pessoa. Deveria ser assim, pelo menos. Se tiver na lei, a hora que você pegar o teu terreno e você ler o contrato certinho, você já vai estar sabendo o que você está fazendo. Então, até quando não tem lei, não tem contrato, não tem nada. Se o cara colocou lá, assinou a lei que ele vai, no projeto dele, que vai gerar 15 empregos dentro de 4 anos, tem que estar 15 pessoas empregadas lá, tem que ser desse jeito. Justamente. Agora, se ele gerou 5, tá na hora de pegar esse terreno de volta, o barracão, não sei como é que vai funcionar isso. Quando doaram aquele terreno pra Fagoma, o povo ficou falando que era muito grande o terreno. Hoje se tornou pequeno, ó. Você vê que nós tá atrás. Quantos empregos tem lá hoje? 160 empregos. E pode causar o drobo com o tempo de emprego e não tem aonde trabalhar mais gente. Eles vão fazer mais 2 galpão, então, quer dizer que esse, e visto que eles podiam ter planejado, aconteceu diferente, foi mais. A pessoa da vez pode não conseguir aí eu prometer 15 empregos, mas se manter 12, 10. Pelo menos chegar próximo, agora deixar isso, o terreno mais próximo que prometeu do que não, né? Aí. Aí fica difícil. Ô Osmar, a gente tá finalizando aqui o programa, eu tenho um bate-papo ainda com o pessoal do que vai organizar o Rodeio Festival aqui em Guaranese, o pessoal da SEMAC já tá aqui esperando, mas antes, você pediu pra gente colocar aqui o Roberto Carlos da Montanha, até pra homenagear os pais, né? Oferecer essa música pra todos os pais, né? Que vai na luta todo dia de manhã e sempre trabalhando e dedicando os filhos, então eu quero oferecer essa música aí para todos os pais e um feliz dia dos pais para nós também, né, Antônio Carlos? Opa, para você. Maravilhoso que nós temos, que Deus nos deu com bastante saúde. E a todos os pais, um feliz dia dos pais, que vocês tenham um bom fim de semana. Valeu, Osmar, obrigado pela participação. Espero que você volte em breve, meu amigo. Nós vemos aí. O Du também tá mandando aqui um abraço, que desejando a você, né, um feliz dia dos pais, viu? O grande Du Silf, Eduardo Silf. Um abraço. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.